André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Meu amor, não vai ser dessa vez. Vem. Ontem quando você foi dormir, eu ainda estava acordado. Te senti deitar perto de mim, mas logo virou pro outro lado. Dói ver nosso amor morrendo assim, pedindo socorro pra nós dois. Do que vale a gente pôr um fim, pra gente se arrepender depois? Seria bem mais fácil se a gente não se amasse. Mas o nosso amor tá apanhando dessa vaidade. A gente tá vivendo do orgulho e morrendo de saudade. Se a gente parar por aqui, a gente vai ficar por aí, beijando em boca só por beijar, deitando em cama só por deitar. Se a gente parar por aqui, a gente vai ficar por aí. Prefiro tentar mais uma vez do que chamar você de ex. O fim desse amor não vai ser dessa vez. Ontem quando você foi dormir, eu ainda estava acordado. Te senti deitar perto de mim, mas logo virou pro outro lado. Dói ver o nosso amor morrendo assim, pedindo socorro pra nós dois. Do que vale a gente pôr um fim, pra gente se arrepender depois? Seria bem mais fácil se a gente não se amasse. Mas o nosso amor tá apanhando dessa vaidade. A gente tá vivendo do orgulho e morrendo de saudade. Se a gente parar por aqui, a gente vai ficar por aí, beijando em boca só por beijar, deitando em cama só por deitar. Se a gente parar por aqui, a gente vai ficar por aí. Prefiro tentar mais uma vez do que chamar você de ex. O fim desse amor não vai ser dessa vez. Se a gente parar por aqui, a gente vai ficar por aí, beijando boca só por beijar, deitando em cama só por deitar. Se a gente parar por aqui, a gente vai ficar por aí. Prefiro tentar mais uma vez do que chamar você de ex. O fim desse amor não vai ser dessa vez. Chamar você de ex. O fim desse amor não vai ser dessa vez.